Eu sou aquele que te amou. Eles não se abalam. jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do Diga! Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. É minha rocha, a quem temerei? Quem pode livrar como o Senhor? Os destruí, os atravessei. Uou! O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei. Vamos! Quem pode livrar como o Senhor? Oh, Jeová. Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Jeová. Yeah. foi dado nos céus e na terra. Começou a questionar, porque ele estava inseguro, com medo. E ele começou a questionar: por que prosperam os ímpios? Por que eles não sofrem? Até que ele chegou no santuário de Deus, diante da presença de Deus, e ali ele viu o destino deles. E aí então ele declarou: a quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Nessa noite você pode. profundidade das riquezas, tanto do saber e do conhecer. queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio essa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: Eu, o Senhor, te aliviarei. Meu Deus! rocha. Ele é minha rocha. Jesus é minha rocha. Ele é minha rocha. Jesus. Ele é minha rocha. Ele é minha rocha. Ele é minha.